cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. E no propósito, hoje trazemos aqui um disco de estreia. Não que ele já não tenha saído no final do ano passado, e efetivamente assim foi, mas na altura não houve a oportunidade de falarmos com Liliana Martins, na altura quando apresentava então Corpo Fado. Mas agora estamos a redimir-nos desse pecado, seguramente, porque no que diz respeito à apresentação do disco, Liliana Martins vai apresentar num local que conhece bem, o Gola Cadaval, em Sintra, no auditório Cássio Barreiros, apresentar este disco. E ele agora, apesar de ter sido já há cerca de meio ano, é agora que entende que está a apresentá-lo. Pois bem, antes de mais, saudar aqui, em termos virtuais, saudar a presença da Liliana Martins aqui no FM da Boa Nova. Liliana, é um prazer falar consigo. E gostaria muito de começar aí a conversa. Porquê é que entende que agora é que está a apresentar o disco? E porquê é que entende que esta sala, o Gólgota Cadaval, é enigmático para a apresentação deste Corpo Fado. Olá a todos, muito, muito obrigada já pelo convite e nós a agradecer a todo o auditório da Rádio Boa Nova. Eu sou sintrense de Gema, portanto não faria sentido apresentar este álbum se não fosse na minha terra, não é? Se não fosse na sala de um auditório maravilhoso, do Centro Cultural Cadaval, que acolhe vários artistas e, por que não, acolher uma artista da sua terra, não é? Portanto, daí a escolha de ter sido realmente essa sala emblemática para a apresentação deste disco, deste Corpo Fado. Há uma voz que me acorda no meu sono tão cinzento. Uma voz em que transborda cada sonho que eu invento. Há uma voz que me acorda e me acalma o desalento. Minha noite sombria aclara quando te vejo. Mudas-me a penumbra em dia que eu na escuridão fraquejo. A minha noite sombria resplandece no teu beijo. Já me perdi por caminhos onde o sol escureceu. Ao caminharmos sozinhos há tantas nuvens no céu. Já me perdi por caminhos, mas encontrei-me no teu. Destacados aqui na Boa Nova, mais recentemente recordo no trabalho do Rogério Charras, portanto, que também foi apresentar ao Cadaval. De facto, é uma sala muito interessante em termos sonoros. E este é um disco que agora chega ao Cadaval no próximo sábado. Recomendamos a quem nos possa estar a ouvir, que portanto, é pelas 21h30, portanto, o auditório Cássio Barreiros, Lina Martins. Pois é, este álbum já chega de algum modo rodado, porque, enfim, já foi apresentando, até pelo aquilo que vem sendo publicado no YouTube, não só em salas como aquelas que permitem fazer os showcases, reporto normalmente à FNAC, passa a publicidade, mas também por outros locais do país. Ou seja, hoje, pegando aqui num disco que já tem cerca de meio ano, a apresentação ao público já fez com que ele tivesse para si outro sentimento, não é o termo certo, mas que já o encaro de uma maneira diferente. Claro que sim, sem sombra de dúvida. Daí esta data ser uma boa data para apresentar ao vivo na íntegra todos os temas que o compõem. É certo que já se fez alguns showcases e deu para perceber o que é que era preciso amadurecer, de tirá-lo de um estúdio e passá-lo para o ao vivo, para agora, sábado, no próximo sábado, estar na íntegra, um concerto que com a sua verdade e autenticidade de todos nós, o possamos mostrar em pleno, aliado aos convidados que tenho presentes. Portanto, é bom já ter alguma rodagem, por pouca que seja ainda, porque nos showcases apenas foram mostrados 6 temas. Uhum. E nos espaços para onde eu vou passando e vou apresentando um pouco deste disco, vou-me restringindo apenas aos tradicionais, aos fatos tradicionais, porque os outros são um pouco mais complexos e não, por vezes não é possível de os mostrar ao grande público nesses contextos, ou ao público mais fadista, pronto, que assim seja. E então achámos que realmente esta data e a apresentação oficial deste disco, que já com um curto processo de amadurecimento, dá para as pessoas perceberem a evolução até dos primeiros showcases, quando ainda estamos todos numa descoberta do próprio disco, né, de saída de estúdio e passar para o ao vivo, para então podermos mostrar uma em plenitude e alguma novidade mesmo nesses temas, porque sim, vamos ter algumas surpresas, mesmo com os temas que já estão um pouco mais rodados, claro. Do disco, do corpo fado, uma vez que não, na altura não podemos destacar a sua saída. Temos que desmistificar nas pessoas em casa que têm às vezes a ideia que as pessoas é só pensar em fazer um disco e o farão. Ora, mas as coisas não estão assim, aliás, quem tem sido atento aqui aos programas do Caso Fazem Caso Tocam, portanto, as dificuldades porque passam, em geral, todos os artistas, não só os músicos, mas em geral todos os artistas, e isso é só não para os discos, mas também para a própria apresentação do numa sala como o Olga Cadaval. Ora bem, as coisas às vezes não são fáceis e levam a um empenho muito grande, não só empenho em termos emocionais, em termos humanos, mas também financeiro dos próprios músicos. Não teremos hoje em dia as coisas desvirtuadas, tudo, parece que está tudo ao contrário. Eu acho que sim, e acho que neste país, infelizmente, os apoios são, e as ajudas por vezes são muito poucas, mas também se não corrermos atrás dos nossos sonhos e não tentarmos fazer vingar alguma coisa, acabamos todos de braços cruzados sem fazer nada, não é? E não é bem isso a minha filosofia de vida e nem das pessoas que me rodeiam. Daí este empenho todo neste disco, neste corpo fado. Fazia falta à Liliana um cartão de visita e este cartão de visita saiu um bom resultado. E daí o nosso empenho, o meu esforço e de todas as pessoas que me rodeiam e a equipa de trabalho essencialmente, de o pormos a circular para que seja audível a todo o público e ao público em geral, que conheçam a Liliana Martins, não só pelo trabalho como enquanto fadista, mas também por este disco, que é um bom disco. Não vai certamente agradar a todos, como nenhum de nós agrada a todos, mas realmente é um trabalho que merece ser ouvido. Claro que as dificuldades foram algumas e muito, muito, muito empenho e despender de muitas coisas da minha parte e da parte das pessoas que me são mais próximas. Mas lá está, se não fôssemos atrás dos nossos sonhos, cruzaríamos todos os braços e as coisas novas não aconteceriam neste país. Agora cá estamos para trabalhar e com persistência e com calma, e acima de tudo mostrando novidade às pessoas que me vão acompanhando, que já são algumas, mostrando-lhes que estou aqui, estou pronta para trabalhar e para enfrentar as diversidades deste meio, da vida, que é mesmo assim. Mas também há muita gente boa e há muitos amigos e pessoas que se disponibilizam a ajudar-nos quando é preciso. A vida passa depressa, não te percas no caminho. A vida passa depressa, não te percas no caminho. Quem se perde não regressa, chega ao fim sempre sozinho. Quem se perde não regressa, chega ao fim sempre sozinho. Andas por aí à toa, porque te julgas audaz. Andas por aí à toa, porque te julgas audaz. Mas olha que o tempo voa e nunca mais volta atrás. Mas olha que o tempo voa e nunca mais volta atrás. Só pensas noutras mulheres e é atrás delas que vais. Só pensas noutras mulheres e é atrás delas que vais. No dia em que me quiseres já será tarde demais. No dia em que me quiseres já será tarde demais. Acordares no escuro, com a solidão a teu lado. Quando acordares no escuro, com a solidão a teu lado. que perde o futuro, quem se perdeu no passado. Verás que perde o futuro, quem se perdeu no passado. E é também assim que se compreende a quantidade e a qualidade dos convidados que tem neste disco. E reporto-me, enfim, à Cena da Piedade, com quem já aqui falámos também na Boa Nova, mas, enfim, terei de ser injusto se não for a própria Liliana a destacar aqui as pessoas que vêm a verter o seu talento neste corpo fado. Faça-nos um resumo de quem são esses convidados e se foi fácil chegar ao pé deles e dizer assim: ah, venham aqui ajudar-me a gravar este meu primeiro disco. Isto, lá está, este disco foi muito feito com muita complicidade. E o produtor deste álbum, Walter Rolo, é uma pessoa extraordinária e com muito conhecimento na área, o que me facilitou e ajudou-me imenso a conhecer muitas pessoas e a abrir-me algumas portas, claro que sim. E o Walter tem a capacidade de nos puxar à terra e dizer-nos o que é mais viável para um disco. É certo que eu não tinha ideia de gravar tantos originais e tanta novidade. E ele chamou-me à razão, então por que não mostrar a Liliana na sua essência e autêntica como é, e fazendo coisas novas. Claro que isto tudo é um processo e chegarmos à Celina da Piedade, por exemplo, que nós achámos e que era a pessoa que melhor... Mais, uma linguagem mais apetecível tinha para este disco, e a Celina teve uma abertura logo imediata e quis participar connosco, gravando os seus acordeões, os seus magníficos acordeões. Depois tenho Vicky Marques na percussão, que abrilhantou dois temas, porque o Vicky é uma pessoa maravilhosa e é muito, também ele, muito fácil de chegar e de estar e de falar. É um músico de mão cheia. E fez também, também deu o seu gosto e o seu cunho às duas músicas em que ele pôs a sua percussão. E eu fico muito feliz porque realmente é um conjunto, é um trabalho em conjunto. Depois tenho o Walter, o próprio Walter Rolo ao piano, nas composições e também em três temas, aliás, que o Walter dá o seu parecer ao piano. Tenho José Canha no contrabaixo, que eu acho que o contrabaixo dá uma forma, uma estabilidade e uma base muito rica à música. Cajé Garcia na viola. O Cajé tem anos de experiência de fado e de sabedoria, portanto, trouxe isso também para o disco. E Miquel Gomes, que é um menino de 17 anos, que está no mercado fadista a acompanhar grandes nomes neste momento, e que com um pouco da sua irreverência e rebeldia na guitarra portuguesa nos faz arrepiar. Portanto, este é o acompanhamento musical que está feito e que está composto aí nesse disco. Depois tenho Maurício Cordeiro, que é um novo fadista da nova geração, com uma voz maravilhosa, meu amigo pessoal também, que eu fiz questão que estivesse presente neste disco com um dueto no Esta Lisboa Que Eu Amo, da nossa querida Simone de Oliveira, que faz parte do repertório dela, e eu achei que era uma homenagem muito, muito bonita e feita por nós os dois, por dois fadistas da nova geração. E depois tenho Vânia Fernandes, a nossa eterna Senhora do Mar, em dueto comigo também, num tema que eu adoro e que ela também gosta muito, que é o Ninguém Nos Faz Naufragar. E nós somos um povo de luta, e eu acho que é o mais importante. O povo português é um povo de luta que merece cada vez mais dignificar os seus sonhos. E foi-me nada mais nada menos isso que eu fiz. Estou a dignificar um sonho que eu acho que pode ser e deve ser mostrado ao grande público. Quem navega com esperança vê-se a borrasca do mar. Não há tormenta sem bonança, ninguém nos faz naufragar. Temos de dar a meia volta para o nosso rumo mudar. Se dermos uma volta inteira, vamos para o mesmo lugar. Vamos esquecer Alcácer, Quibir e acreditar. quem navega com esperança, vê-se a borrasca do mar. Não há tormenta sem bonança, ninguém nos faz naufragar. Temos de dar a meia volta para o nosso rumo mudar. Se dermos uma volta inteira, vamos para o mesmo lugar. Já vencemos pestes e guerras brutais, os Napoleões e outros cabrais. Se mais desses houver, cá estamos para ver. Vitórias nunca são. Nem a história nos vergou. Só quem navega com esperança vê-se a borrasca do mar. Não há tormenta sem bonança, ninguém nos faz naufragar. Se não há mal que sempre dure, não penses em desistir. Temos ainda temas tradicionais do fado, sendo que aproveita quatro poemas de Fernando Gomes dos Santos e sendo em fados tradicionais. Portanto, há aqui uma mistura do novo com o tradicional. E o que me leva a perguntar, tem a percepção de quem é que é a pessoa que compra o seu disco? É aquela pessoa que tão facilmente ouvia, enfim, a sua referência, que me refere, a Amália Rodrigues, ou aqueles que eventualmente estão a comprar discos da Carminho, da Namora, da Marisa e outros que tais? Eu costumo dizer que tenho um público dos 8 aos 80. muito heterogéneo. E realmente eu tenho um disco muito, muito versátil e muito abrangente, porque tenho fado clássico, fado tradicional, um fado um pouquinho mais contemporâneo. A própria inclusão de outros instrumentos permite outra sonoridade em alguns temas que são mais apetecíveis e que chegam aos ouvidos dos mais novos, por exemplo. Eu acho que é um público muito, muito versátil e muito vasto. E eu realmente tenho tido boa receptividade ao disco, e quando vou a uma noite de fado um pouquinho mais intimista e que canto os mais diversos temas do meu repertório, tanto do disco como fora do disco, é giro, porque a receptividade é muito boa e conseguem ouvir a Liliana em diversos registros e nunca da mesma forma. E eu gosto disso porque realmente o público é dos 8 aos 80. Sem excluir aqueles abaixo de 8 e acima de 80. Mas tem ideia que os velhos de Restelo já estão mais conformados? Eu digo isto porque, enfim, este programa de qual estou a falar, do Caso Fazer Gans Token, tem quase uma década, portanto. E recordo-me de quando começámos a gravar com a Ana Moura há 10 anos atrás, e se falava, por exemplo, contrabaixo, de alguns instrumentos que iam sendo adicionados ao fado, que havia, de facto, sempre algumas reações, nem sempre as mais simpáticas. Tem a percepção que hoje as pessoas estão mais habituadas a ter a modernidade no fado, e também é isso que faz com que hoje haja mais gente, quer como intérpretes, quer como pessoas, a ouvir o fado? Sim, eu acho que sim, e eu acho que as pessoas vão acabando por gostar das novas sonoridades que existem no fado, até porque são um pouco mais comerciais e mais apetecíveis, porque passam com muito mais facilidade nas rádios, que não só as rádios só destacadas para o fado, e acabam por as pessoas terem acesso ao fado noutra vertente. Bem que é sempre, e como falou há pouco, realmente os puristas, como nós chamamos, existem, claro que sim, e nas casas de fado existe o fado e da sua forma mais pura, guitarra, viola e voz. E acontece realmente magia em muitas das situações, não é? Só que é inevitável que é preciso novidade e é preciso conquistar também novo público. E daí a inclusão de outros instrumentos e que sejam um pouquinho também mais fortes e mais apetecíveis para abrilhantar a música e para lhe dar mais corpo e mais forma. Portanto, tudo isto é dos dias de hoje mais fácil de encarar e as pessoas acabam por se ir habituando, é verdade. E para nós bocado artistas, como diria a pessoa, primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é? Assim, costuma-se dizer que sim, o fato tem muito essa filosofia, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Se bem que quem gosta de fado e quem é realmente bom apreciador de fado vai sempre à procura de muito mais, não é? Claro, vai sempre claro. À procura da sua história, da sua essência e tem sempre como referência, e acho que todos nós que gostamos de cantar o fado temos muitas referências e sempre as mais antigas e vamos beber, sim, vamos beber dessa essência toda. Agora, os tempos de hoje e a modernidade que hoje existe, também temos que nos fazer acompanhar por ela, porque só assim é que realmente conseguimos chegar a um grande público e dar-nos a conhecer e mostrando outras sonoridades, não só nos baseando por aquela que aconteceu há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, também temos nós, que nova geração de artistas, criar o seu cunho e deixar cá alguma marca. Eu acho que é muito importante nós sermos reconhecidos por nós e não por aquilo que os outros já fizeram, mas sermos reconhecidos por aquilo que nós neste momento estamos a fazer e quando trazemos uma lufada de ar fresco e alguma novidade ao panorama musical português. Claro que sim. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o Tejo a seus pés para chorar de amor por ela. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o Tejo a seus pés a chorar de amor por ela. Cidade de mil cantigas, nasce a canção como a flor na boca das raparigas, andam cantigas de amor. Minha Lisboa, que te posso dar? Dá-lhe mais cantigas para ela cantar. Minha Lisboa, que te hei de oferecer? Dá-lhe mais cantigas para ela aprender. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o Tejo aos seus pés a chorar de amor por ela. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o Tejo aos seus pés a chorar de amor por ela. Sabe que eu não lhe disse isto, mas vou-lhe fazer uma pequena maldade. Sabe que nós, a quem estreia aqui na Boa Nova, há uma fase de desafios. E eu gosto de não pré-anunciar para que sejam factos espontâneos. E são três. Sendo que no primeiro tenho que lhe fazer uma pergunta antes de mais. Conhece Oliver do Hospital, não? Ou apenas de nome? Só de passagem. Então pronto. Então, mas peço que faça confiança no que lhe vou dizer. Temos aqui um anfiteatro natural muito interessante em termos de espetáculo, onde, para além do fado, outros espetáculos foram feitos, mas efetivamente para o fado tem aqui um carisma muito interessante para espetáculo. E que imagino que é convidada para vir cantar ao Oliver do Hospital e que lhe permitem trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. E pedem, precisamente, à Liliana Martins que faça o convite. Pois bem, quem é que iria convidar para vir para um espetáculo seu? Para partilhar um espetáculo comigo e convosco. Muito bem. Se eu tivesse essa possibilidade e se realmente acontecesse, uma das vozes que eu mais gosto neste momento de ouvir é, sem sombra de dúvida, Ricardo Ribeiro. Não fazendo nunca desprimor pelos meus convidados, claro, mas sem dúvida, uma das maiores vozes que nós temos neste momento do panorama musical do fado português. É uma segurança, um espírito jovem, mas ao mesmo tempo com um amadurecimento no fado já muito grande, porque o Ricardo tem uma carreira maravilhosa. E depois levava-vos a minha Vânia Fernandes, claro que sim, porque a Vânia é uma voz intemporal. E é uma voz que nos contagia a todos de uma forma maravilhosa. Tem um repertório vasto, a Vânia canta de tudo um pouco, e realmente enquadramos-nos muito bem, para além de sermos amigas, enquadramos-nos muito bem porque temos gostos muito parecidos e cantamos coisas juntas, e seria um concerto maravilhoso, porque a Vânia tem uma alegria contagiante, aliada à minha alegria e ao nosso gosto muito especial pela música que está entranhada nas nossas vidas. Portanto, acho que iria ser um concerto maravilhoso e por que não pensarmos nisso para muito em breve e fazer as delícias numa terra tão bonita que eu conheço de passagem, mas que eu sei que é maravilhosa, claro. Muito bem, muito obrigado pelo elogio. E pelos sons da rua vai a cidade aos poucos despertando. No espaço vem render o sol a lua, e eu ainda acordado vou sonhando. Barcos cruzando mares sedentas de calma, já sonhei teu olhar brando, Maria. Segundo este, vem alguém da cena internacional, cantor, uma banda, e chegando a Portugal, diz, mas nós não prescindimos de ter no nosso concerto a participação da Liliana Martins. Pois bem, de onde gostaria muito que viesse um convite deste tipo? De onde eu gostaria muito que viesse um convite? Neste momento, todos os convites são muito bem-vindos, não é? Porque o meu maior objetivo é realmente dar-me a conhecer não só ao nosso público português, mas além fronteiras, não é? Mas gostava muito de receber convites, por exemplo, da Suíça, de França, das nossas comunidades e de me fazer conhecer também lá fora, cantando para os nossos portugueses espalhados no mundo inteiro. Sim, que banda internacional dessa aqui a Portugal lhe poderia dar essa visibilidade? Eu recordo, por exemplo, os Rolling Stones, quando chegaram a Portugal, quiseram cantar com a Ana Moura, portanto, e por sua vez também são conhecidas, no caso dela, as ligações a Prince, etc. Portanto, quem gostaria que viesse a Portugal, viesse a escolhê-la assim para participar? Deus. nós vemos muito como fadistas, não é? Claro. E às vezes realmente uma banda internacional ou um cantor internacional incluir-nos num dos seus espetáculos é algo de muita responsabilidade. Mas, por exemplo, sei lá, eu gosto de tanta coisa, sou uma apaixonada por música, por natureza. Sei lá, talvez Roberto Carlos, por exemplo, porque é a nossa língua também, e eu gostava muito de o conhecer e de partilhar algumas experiências com ele. Talvez o Roberto Carlos, sim. Acho que poderíamos cantar os dois juntos e ele certamente teria muita coisa para me ensinar. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Começo hoje. Agora então o terceiro desafio, vamos lá ver este. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional. E pedem à Liliana que faça uma versão de um tema do repertório desse autor para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem gostaria muito de não homenagear e que tema é que iria escolher? Oh meu Deus, tantos. Tantos mesmo, muitos. A nossa Amália, claro. Dos milhentos tributos que já se fez à nossa Amália, acho que nunca é demais. Mas à nossa Amália, que já não está entre nós, claro. Uhum. Mas a quem ainda está entre nós, por exemplo, Rui Veloso, que eu sou fã incondicional e adoro os temas do Rui. E acho que é sempre aquela música que nos toca em qualquer momento. Eu não tenho o privilégio de conhecer o Rui pessoalmente, mas gostava muito. E se calhar cantar por exemplo, Todo o Tempo do Mundo, numa versão um bocadinho mais afadestada, pode ser um desafio. E quem sabe, se daqui para a frente, talvez num segundo disco, não o farei. Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir? Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos. Agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história no dia que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Então está feito, passou com maestria a fase dos desafios. Oh, e deixámos aqui várias pistas, portanto, vamos esperar por esse tal segundo disco para ver se a Boa Nova lançou aqui um desafio interessante. Confesso que te amei, confesso. Não coro de o dizer. Não coro. Pareço outra mulher. Pareço. vais lá chorar por ti, não choro. Fugir do amor tem seu preço, e a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro. Começo a ver que não esqueço, e lá perdão não te peço, sem que me peças primeiro. De rastos a teus pés, perdida, te adorei, até que me encontrei perdida. Agora já não és na vida o meu senhor, mas foste o meu amor na vida. Não penses mais em mim, não penses. Não estou nem para te ouvir por carta. Convences as mulheres, convences. Estou farta de o saber, estou farta. Não escrevas mais, nem me incenses. Quero que tu me diferenças dessas que a vida te deu. A mim já não me pertences, e lá vencer-me não vences, porque vencida estou eu. De rastos a teus pés, perdida, te adorei, até que me encontrei perdida. Agora já não és na vida o meu senhor, mas foste o meu amor na vida. Antes de irmos embora, vamos falar então agora do concerto no Olga Cadaval, de onde eu tenho aqui a ficha artística para esse espetáculo. Mas antes de mais, eu queria perguntar: o que é que podem esperar as pessoas que forem, tanto este sábado, pelas 21h30, ao Centro Cultural Olga Cadaval? Podem esperar um concerto muito, muito autêntico, cheio de emoções, até porque é o primeiro grande concerto da Liliana e do grupo de trabalho, não é? Que vai estar ao vivo a tocar os temas do disco na íntegra, com a participação dos convidados. E a Vânia vai lá estar, o Maurício vai lá estar, portanto... Também Luís Sousa, para não Luís esquecer. Luís Sousa também. Uhum. Luís fez parte dos coros de um tema que nós temos em dueto, eu e a Vânia, do Ninguém Nos Faz Naufragar. O Luís teve uma participação nos coros e eu fiz questão que ele também estivesse presente neste concerto a fazer um dueto comigo. Portanto, vai haver muitas surpresas, homenagens, um concerto que vai ter as emoções à flor da pele, principalmente da minha parte. Já estou a vivê-lo com muita intensidade e confesso que estou com um nervosinho miudinho até chegar o dia, porque realmente as emoções vão ser muitas. E ainda por cima a sala vai estar repleta de amigos, família, muita gente que me acompanha desde que comecei a trabalhar assim a sério no fado, há 4 anos. Portanto, Esta primeira fase da minha vida culmina realmente neste disco que saiu o ano passado, mas que eu fiz questão de o apresentar um pouquinho mais tarde para eu próprio também poder passar por este processo curto, mas de um pouco de amadurecimento e de intimidade com o meu próprio disco. Para agora poder apresentá-lo em pleno, num concerto, para todos os amigos, família e fãs e todos aqueles que queiram estar connosco e que queiram conhecer a Liliana, avizinha sim um concerto muito, muito repleto, cheio de emoções e eu espero bem que as pessoas saiam de lá com o coração cheio de alegria e com muito fado. Assim será, com certeza. Liliana, desejar-lhe as melhores felicidades para este disco, durante para este concerto também. E claro, fica já marcado esse próximo encontro, seguramente. Se não for porque seja aqui mais perto, será então para a saída desse segundo disco, onde naturalmente iremos estar bastante atentos para saber o que anda a fazer, claro, para, pela música. E eu estou à disposição das nossas rádios e da Rádio Boa Nova também, porque vocês são uma peça essencial e fundamental para nos ajudarem a divulgar a nossa música e isso é importante, um trabalho de parceria entre vocês e nós artistas, claro. A minha rua sente-se tua, sempre que passas para me ver, e até a lua te espera nua nestas vidraças para te ter, e a sorrir eu sinto-te a chegar. Abro a porta, quero te abraçar. Amo a noite porque ela te traz para mim, e danço contigo um tango perdido que o sol jamais verá. Amor proibido, céu prometido que nunca se abrirá. És minha vida e tudo que eu não terei, ser toda em ti eu nunca o serei. E fica a lua, dona da rua, quando minguante te vê sair. Eu que sou tua, sinto-me nua no frio instante do teu partir. Nasce o dia e volta a contrição, cada aurora chama-me a razão. Mas eu bem sei que para te ter só mesmo assim. E danço contigo um tango perdido que o sol jamais verá. Amor proibido, céu prometido que nunca se abrirá. És minha vida e tudo que eu não terei, ser toda em ti eu nunca o serei. Tudo que eu não terei, ser toda em ti eu nunca o serei. Danço contigo um tango perdido que o sol jamais verá. Amor proibido, céu prometido que nunca se abrirá. És minha vida e tudo que eu não terei, ser toda em ti eu nunca o serei. Obrigado, um beijinho muito grande a todo o auditório da Rádio Boa Nova e espero que acompanhem a Liliana. Estou acessível através das redes sociais e através do meu site www.lilianamartins.net. Sim, as pessoas daqui de Boa Nova estão habituadas a aceder à nossa página e por aí têm os links para os seus vídeos, etc. Um abraço uma vez mais e obrigado pela atenção. Obrigada. Beijo no canto da boca, chamas e fios de moca, faço rodar o vestido num dia atrevido, enrolo o cabelo no dedo, do escuro eu finjo ter medo, peço que acendas a vela e a ponhas na janela. Gosto do teu jeito afoito, sim, e de ter quase os 18. Tremo quando me mordes orar, pouca vergonha, diz a velha. Falo mansinho contigo, deixo espreitar um jasmim que te faz lembrar de mim. Deitaste no meu regaço, despeço-me num abraço. Um beijo no canto da boca, não seja saudade pouca. Gosto do teu jeito afoito, sim, e de ter quase os 18. Tremo quando me mordes a orelha. Pouca vergonha, diz a velha. Teu jeito.